Book 2 أحد عشر أونزي الشهور ميزس يناير جانيرو فبراير فيفيريرو مارس Março, abril, abril, maio, maio, junho, junho, هذه ستة أشهر. Isto são seis meses. Janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho. Abril, maio, junho. Julho. Julho. Agosto. Agosto. September. Setembro. October. Outubro. November. Novembro. December. Dezembro. وهذه أيضا ستة أشهر. Isto também são seis meses. Julho. Agosto. September. Julho, agosto, setembro, October, November, e December. Outubro, novembro e dezembro.